Tava brincando pra boiolar debaixo do temporal. Tava brincando pra boiolar debaixo do temporal. Oê, ova, ô morena, vem ver o nosso boi balancear. Oê, ova, ô morena, vem ver o nosso boi balancear. Tava brincando pra boiolar debaixo do temporal. Tava brincando pra boiolar debaixo do temporal. Oê, a morena, vem ver o nosso boi balancear. Oê, a morena, vem ver o nosso boi balancear. Corre, morena, vem ver o nosso boi balancear. Este é o boi pai do campo, é o prendinha do lugar. E este é o boi pai do campo, a famoso do lugar. E eu tava brincando pra boiolar debaixo do temporal. Tava brincando pra boiolar debaixo do temporal. Oi, eu, a morena, vem ver o nosso boi balancear. Oi, eu, a morena, vem ver o nosso boi balancear. Quando eu canto essa toada, me lembrou de meu lugar. Quando eu canto essa toada, me lembrou de meu lugar. Me lembrou de um pé de rosa que deixei plantado lá. Oh, me lembrou de um pé de rosa que deixei plantado lá. E eu estava brincando pra boiolar debaixo do temporal. Tava brincando pra boiolar debaixo do temporal. Oh, eu, a morena, vem ver o nosso boi balancear. Oh, eu, a morena, vem ver o nosso boi balancear. E menina que está na porta, me dei água pra beber. Menina que está na porta, me dei água pra beber. Eu não vim só canta boi, mas eu vim mais foi pra te ver. Ai, eu não vim só brinca boi, mas eu vim mais foi pra te ver. Tava brincando pra boiolar debaixo do temporal. Tava brincando pra boiolar debaixo do temporal. Oi, eu, a morena, vem ver o nosso boi balancear. Oi, eu, a morena, vem ver o nosso boi balancear. Tava brincando pra boi, a morena mandou falar. Tava brincando pra boi, a morena mandou falar. A chuva tava um pouco grossa, mas eu gostei de tá lá. A chuva tava meia grossa, mas eu gostei de tá lá. E eu tava brincando pra boi, lá debaixo do temporal. Tava brincando pra boi, lá debaixo do temporal. Oh, eu, oh, morena, vem ver o nosso.